também precisamos que as pessoas que trabalham na Câmara se reajustem e se reinventem. Estamos a avançar para uma era digital, a Câmara Municipal obrigatoriamente tem que se preparar para essa era digital, para dar respostas mais depressa aos cidadãos e para nós também construirmos um concelho mais desta filosofia. Por isso está aí traçada uma das grandes prioridades, está no meu programa eleitoral e numa das 150 medidas, que este será um novo desafio. Não é para falar, eu dou este como exemplo para mostrar como as estruturas da Câmara Municipal, e aqui é fundamental a colaboração de todos os trabalhadores da Câmara Municipal, porque não podem ficar imutáveis a fazer uma tarefa quando as tarefas mudaram absolutamente, radicalmente. E por isso também não vale a pena, será um grande desafio com que os nossos funcionários também tenham essa perspectiva e ser capaz de que eles tornem-se parceiros ativos nesta transformação da Câmara e nestes 4 anos. Isso é fundamental. E quem não estiver disponível para isso, não tem lugar nesta Câmara comigo.